sei agora, não dá mais. Não quero te ver nunca mais. O amor que existia acabou, então não peça pra voltar. Te dei carinho, te dei amor, e você nunca deu valor. Você nunca deu valor. Tudo acabou. Vai embora, sai da minha vida, por favor. Não quero mais saber dessa história de amor. A gente se entrega de alma e coração, e no final só quebra a cara com a decepção. Falava que te amava, mas você não dava ouvido. Infelizmente o meu amor não foi correspondido. Amar e não ser amado, eis a questão. Me diga quem nunca viveu essa situação. Brincou com a minha cara, só me fez sofrer. Esqueça que eu já fui apaixonado por você. A gente tinha tudo pra ser um casal perfeito, mas você jogou tudo pro alto, não teve jeito. Naquele momento a minha vida acabou, tudo perdeu o sentido, o meu mundo desabou. De repente a pessoa que eu mais amava falou na minha cara que amava outro cara. Cansei agora. Faz bem, faz mal pro coração. Nesse momento a melhor coisa que tem a fazer, criar vergonha na cara e te esquecer. Eu não guardo mágoas, nem ressentimento, nem faço questão de relembrar nossos momentos. Nunca se esqueça que o mundo gira. Você só atrasou e complicou a minha vida. Uma coisa eu tenho certeza, pode anotar. O que você fez comigo um dia você vai pagar. Hoje você chora me pedindo pra voltar. Manda scrap no Orkut, mensagem no celular, tentando reconquistar o meu coração. Não adianta, eu já tomei a minha decisão. Aí, eu cansei de sofrer. Você quer saber? Hoje eu vivo muito bem sem você. Hoje você...